Amém, Senhor. Obrigado pela vida do Tom, Senhor. Um homem que Tu tens usado muito nas nossas vidas, na Tua igreja. Agora nós queremos que Tu derrame toda a Tua graça, Senhor, sobre a vida do Tom. E tudo que Tu falaste com ele, Senhor, ele consiga nos transmitir, falando conosco, Senhor. Espírito Santo, dá-nos entendimento de tudo que for ministrado. Em Teu nome clamamos, Senhor Jesus, e abençoamos o Tom agora, em nome de Jesus. Amém. Quando alguém traz um ensino, uma palavra de exortação, um consolo, sempre é para quem está falando também. Algumas vezes a gente tem as pessoas que estão ministrando, sejam elas os presbíteros, os líderes, os diáconos, quando estamos ministrando no nosso grupo caseiro, nós temos a vitória naquela área, então nós começamos a ministrar e ensinar aquele assunto. Por exemplo, finanças no grupo. Como ser um discípulo acertado nas finanças? Se o líder do grupo não for um discípulo acertado nas finanças, ele vai ter uma grande dificuldade de ensinar sobre finanças. Então ele está aprendendo junto. Muitas vezes, quando se ensina aqui, esse tipo desse ensino, o irmão está em vitória, o irmão já compartilhou isso com outros. Mas existe um tipo de ensino que o Espírito Santo diz assim: hoje tu vais falar, mas o ensino é para ti e para todos. Não é uma questão de que alguém pode pregar e não andar em vitória. Não se deve pregar quando não se anda em retidão naquela área. É um princípio muito sábio. Mas o que eu quero dizer é que a palavra de hoje, do Espírito Santo, é para toda a igreja. E eu sou igreja. Tu é igreja aí? Tem uma igreja de terno, de gravata, igreja bonita, uns de abrigo. Isso que é igreja. Uns de cabelo branco, outros de cabelo preto, uns cabelinho bem curtinho, uns cabelinho comprido. Então vira para o teu irmão e diz assim: sou igreja. Vira aí. Agora diz assim: e tu é igreja também. Aleluia. Eu queria abrir com vocês as escrituras no livro de 2 Reis, lá no Velho Testamento. Nós temos 1 Reis, 2 Reis, história dos reis de Israel, as vitórias, as mazelas, a obediência, a desobediência. A Bíblia não esconde nada de ninguém. A Bíblia é um livro verdadeiro. Se a pessoa pisa na bola, a Bíblia fala: esse pisou na bola. Aleluia, amém? Ela é verdadeira, é a palavra de Deus. Ela, diante dela, todo o coração é revelado. 2 Reis, capítulo 4. Diz assim: nós conhecemos essa história desde pequeno, alguns, né? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é e o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse, e disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e seus filhos. Esses lhe chegaram às vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma.

e alguns princípios para sermos cheios do Espírito Santo nesses dias. As coisas que Jesus disse sobre os últimos tempos estão acontecendo como ele previu. O amor está se esfriando de quase todos. Muitos que seguiam na fé não seguem mais. Ele falou que quando voltasse acharia fé na terra. Os sinais estão acontecendo no céu, na terra. Milhares de pessoas estão se convertendo. O Espírito Santo anda salvando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, levando milhares a Jesus. Tem-se contado que muçulmanos, onde o evangelho não pode chegar, têm tido sonhos com Jesus. Pessoas têm sonhado, pessoas têm questionado sua própria vida, sem, às vezes, nunca ouvir uma palavra de Jesus. E o Espírito Santo tem guiado essas pessoas a encontrar irmãos, a encontrar locais de reunião como esse, onde eles ouvem do amor de Deus. Alguns dias atrás passou um senhor aqui e disse que devia estar aqui. Ele entrou, até falou um pouco no microfone. Deus tem chamado as pessoas. Deus tem cumprido cada item da sua promessa. E nós, como igreja, a expressão viva, o corpo de Cristo, o edifício de Deus, a lavoura de Deus, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, constantemente. Isso não é novidade para nós. Quando nos convertemos, o Espírito Santo que nos convenceu vem habitar em nós. Recebemos Jesus e a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Nós recebemos esse poder, recebemos Jesus na nossa vida, recebemos o Espírito Santo. Tivemos uma experiência como esses irmãos tiveram, batizados no Espírito Santo, falamos em língua, somos cheios do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo quer continuamente encher-nos, encher-nos, encher-nos. Uma noiva, quando ela está indo para o altar e vê o seu noivo, ela fica cheia de alegria. Quando vi a Carmélia chegando no dia que nós casamos, estava com a minha mãe pertinho ali do lugar onde os irmãos iam falar, a Carmélia veio, quando a Carmélia botou o pé lá no comecinho do negócio, da entrada lá onde nós casamos, lugar onde nós casamos, no segundo passo dela, eu já me larguei assim para encontrar, e minha mãe disse assim: calma, apressadinho. Eu tinha um desejo de encontrar a minha esposa. Mas eu sou limitado, minha esposa é limitada, mas Jesus não é limitado, é perfeito. E ele tem um desejo de nos encontrar. E ele está vindo. Ele está vindo. Meus irmãos, Jesus está vindo. E vai se manifestar. Nós vamos estar com eles, esses irmãos que já foram, e vamos estar com ele nos ares, num abrir e fechar de olhos. Numa corrida que teve recentemente de automóveis, o primeiro lugar chegou um milésimo de segundo antes do outro. E foi assim que eles saíram na frente. Eles correm, correm, correm. O melhor tempo chega na frente. E a diferença, o narrador dizia uma coisa fantástica, eu nunca tinha visto acontecer. Chegaram um milésimo na frente. Falou: o que é um milésimo? Como chegar a um milésimo? Queridos, é uma coisa muito rápida, que nós temos que estar preparados. E não é uma posição de largada em primeiro lugar. É a volta de Jesus, no abrir e fechar de olhos. Nós vamos estar com Ele. Eu fico conversando com meus filhos sobre isso quando estamos indo de carro. E às vezes a gente faz umas curvas na Protásio Alves, eu digo, mas e se Jesus vem agora, hein? Nós saímos do carro, ou um carro andando sozinho, vai bater, bateu. Corre lá, não tem ninguém. Acho que eu vou botar um CDzinho para tocar, a gente não tem CD. Botar um CD para tocar, o cara, o que que tá? Aí ouve a música, quem sabe, né? Não sei. Como diz meu amado irmão, viajei, mas tudo bem. Mas imagina, eu vou andar com a Bíblia aberta ali, o cara pega, bate o carro, não tem ninguém, o que que é isso? Uma Bíblia? Quem sabe? Não sei. Mas nós como igreja temos que estar cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, dessa pessoa amada que Jesus enviou no lugar dele, com qualidade dele. Então eu queria que a gente desse uma olhada de novo sobre algumas coisas que o Espírito Santo necessita em nós para nos encher constantemente com plenitude. O Jonel tem falado sobre isso muitas vezes, que há um enchimento, eu recebo o Espírito Santo, ele lembra aquele texto que Jesus falou, soprou sobre os discípulos, recebeu o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, eles andavam com Jesus que era cheio do Espírito Santo, mas eu acredito pelas escrituras que eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, mas perto deles, em Jesus, eles receberam o Espírito Santo, depois eles vão e recebem a promessa, ficam cheios do Espírito Santo, mas a gente vê que, e o João sempre fala sobre isso, que há um novo enchimento, um enchimento constante, um enchimento constante do Espírito Santo. Tremeu o lugar. Eu não sei se diz o nome dele, se diz Don Bashan ou Don Bashan, não sei esse irmão, mas ele fala sobre uma experiência que ele estava na congregação dele e eles começaram a orar. A congregação deles era num prédio, num determinado andar, e eles começaram a orar e buscar o Senhor. O Espírito Santo moveu naquela noite, naquela direção, e para surpresa deles, estavam orando e começou a sentir um tremor. E eles se assustaram. Ele disse assim, ele narra no livro, parecia que o chão estava tremendo. Aí ele se lembrou de Atos e tremeu aquele lugar. Mas Deus quer tremer o nosso coração. Porque se ele treme esse lugar, nós vamos ficar impactados. Mas a gente pode esquecer lá adiante. Mas se ele treme o nosso coração, nós não vamos esquecer nunca mais. Então eu quero apontar algumas coisas aqui. Primeiro diz assim, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para serem escravos. A primeira coisa para andarmos cheios do Espírito Santo é um desejo ardente, uma revelação de uma necessidade a qual depende nossa vida. Essa mulher, a expressão aqui no nosso português fala, clamou. Ela não chegou para o profeta e disse assim, profeta, o meu marido andava contigo, tu conhece ele, então não tem um pedaço de oferta, alguma coisa aqui. Ela clamou ao profeta. Ela foi em quem o marido disse que Deus se manifestava. Nós temos que ir a Jesus. Nós temos que ir com desejo de vida e morte para ser cheio do Espírito Santo. Eu não me lembro o nome do irmão, parece que é John Hyde, dizia assim, dá-me vidas, senão eu morro. Dizem que quando ele morreu, o coração dele, ele ganhou muitas vidas, viu? O coração dele chegou a ficar fora do lugar de tanto sofrimento. Nós temos que ir a Jesus com uma vontade e uma necessidade vinda da revelação dele, diz assim, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo constantemente. O diabo diz que não, para algumas coisas, outras não, aquele sim, aquele outro não. Todos nós, crianças, adolescentes, mais velhos e mais velhos que os mais velhos. Quando é que o Espírito Santo vem? Quando eu me converto. Sou batizado no Espírito Santo, mas a vida do Espírito, ela borbulha quando o teu desejo, a tua necessidade é Jesus, é a vida de Deus. Se essa mulher não vai ao profeta, o que acontece? Seus dois filhos, ela já era viúva, seus dois filhos iam ser retirados dela, iam ser vendidos como escravo para pagar uma dívida. Por que que ela tinha essa dívida? Porque ela não tinha recursos, senão não era dívida. Eu tenho certeza que se ela era discípula de profeta, o seu marido era um cara organizado. Mas eu acho que por alguma coisa, a Bíblia não fala, ela precisou pagar e meteu a mão no bolso e disse, opa, não tem dinheiro. Eu fico imaginando, eu tenho dois filhos. Eu fico imaginando o cara batendo na porta assim. Vim levar os dois comigo. Porque tu tem uma dívida impagável. Então, os dois comigo, porque é o preço que eu vou requerer deles. Ou tu paga a dívida, mas eu não posso pagar essa dívida. Então, não sinto muito não. Eu vou sentir, eu quero teus filhos. O que que eu faria? Eu diria assim, o que que vocês diriam? Tudo bem. Escova os dentes antes de dormir, não te esquece. Não. Eu me agarrava no cara. Se não rolasse a escada abaixo, eu ia agarrar no pé dele e disse, tem misericórdia de mim. E eu vou pagar tudo. Já viram essa expressão? Cheios do Espírito Santo são pessoas, entendam bem o que eu vou dizer agora, insaciáveis em relação a Deus. Não estão buscando manifestações de Deus, embora isso exista. Não estão buscando glória de homens. Não estão buscando outra coisa, eles estão buscando Deus. Estão buscando Jesus. Eles trabalham 8, 10, 12 horas por dia. Trabalham em suas casas, às vezes tem jornada dupla, trabalham em casa e fora de casa. Estudam manhã, tarde e noite, trabalham e estudam. Mas são pessoas insaciáveis. E essas pessoas parecem que a madrugada foi feita para orar. Pessoas que clamam, disse, profeta, por favor, vão levar meu filho, os dois, eu não tenho com o que pagar. Primeira coisa então, para se manter cheio do Espírito Santo, para se manter junto, top do Espírito Santo, toda igreja devia ter isso. Todos. Primeira coisa, um desejo ardente de ser de Jesus. Um desejo ardente de ser cheio do Espírito Santo. Queridos, se eu sou pai e posso dar uma coisa a meus filhos e eles pedem o que eu posso e o que eu quero dar, eu digo para eles, eles vão receber. Muito mais nosso Pai Celeste, diz a palavra, dará o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Alguns irmãos dizem que são caçadores de Deus, expressando que eles têm desejo de Deus. Queridos, nós temos que ter desejo de Deus. Eu já fiquei sem água um dia inteiro num acampamento. Queridos, é muito ruim. A gente sonha com a água. Disseram para nós que tinha água no morro. Aí a gente subiu o morro e perguntamos, depois de um dia e meio de caminhada, onde é que está a água? De noite. E disseram assim, a água está no pé do morro. Mas não dá para descer. Pois é. Amanhã a gente toma água. Que agonia. Aquela madrugada parecia que tinha sido esticada, assim. O céu maravilhoso, eu me lembro, um céu muito bonito, mas parecia que não passavam as horas. Quando nós descemos ao pé do morro, eu peguei um regador enorme que tinha água, assim, nem vi se a água estava muito limpa ou não. Desejo, eu sonhava com aquela água. Quando me disseram que eu não ia poder ter água, eu digo, não, eu quero água. Isso é o nosso coração. Esse coração, vou dizer uma frase minha aqui, Deus não resiste. Deus não resiste. Primeira coisa, para continuar e crescer no Espírito Santo, um coração desesperadamente querendo Jesus. Lembrando que é vida ou morte. Segunda coisa, versículo 2. Aí Deus pergunta, o profeta, né? O que ele te fazer? Diz-me o que é e o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segunda coisa para ser cheio do Espírito Santo é saber que não tem nada para agradar o Espírito Santo. Só Jesus em nós, Ele é o tesouro, nós, botijas de barro. A palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Deus não gosta de olhar altivo. Quando às vezes falam, né, o grande homem de Deus. Às vezes o irmão nunca falou isso aqui que vai ministrar, mas alguém fala assim, o grande homem de Deus. Né? Aí o irmão fica meio... E o Espírito Santo fala assim, esse aqui aprendeu, aquele lá está aprendendo ainda. Nós não somos nada, nós somos necessitados de Jesus de uma tal forma que eu acredito que se Jesus começar a revelar para nós essa necessidade, nós vamos ver primeiro quão vazio nós somos, como no sentido de valor mesmo. Quero fazer um parênteses aqui, isso é muito especial para Deus. Porque se não fosse, Deus não daria o Espírito Santo nesse vaso de barro com o problema que nós somos. Mas tu é especial para Deus. Alguns vasos têm uma ondulação, sim, né? Outros vasos são mais fininhos. Outros vasos são menores. Os vasos já têm mais algum tempo de existência. Já tem algumas, assim, marcas do tempo. Outros vasos parece que são feitos rapidinho. Mas todos eles são importantes. Mas quem nos dá importância é Deus. Eu tenho que descobrir que para ser cheio do Espírito Santo, nada do que eu tenho pode me melhorar, a não ser Jesus e esse valor em mim. Segundo princípio, então, humildade. Essa mulher abriu o coração e disse, não tenho nada. Sei que alguns estão olhando ali, mas estão lendo todo o versículo ali. O que ela diz? Senão uma botija de azeite. O Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, é para quem já tem o Espírito Santo. Quem já tem azeite, já tem óleo, aí vem a plenitude. Mas uma botija que não tem óleo, que não tem um compromisso com Jesus, Deus quer enchê-la, mas ela primeiro precisa ser cheia, ter uma experiência com Deus. E aí vai poder transbordar. Transbordar. Mas essa irmã aqui, vou dizer de irmã aqui, essa mulher que o Espírito Santo escreveu sua história nesse Segunda Reis, a primeira coisa que ela falou, disse assim, não tenho nada. Confirmando a primeira parte, uma mulher necessitada. Desesperadamente necessitada. já ficasse sem pé no mar, nadando assim, a gente vai nadando, nadando, nadando, né? De repente faz assim, cansei. Faz assim, faz glu glu glu glu glu glu, não dá pé. Aí tu vai pro lado, glu glu glu glu, não dá pé. Aí tu vai pro outro lado, assim, né? Já pensando, deve ter um banco de areia. Jesus manda um banco de areia aqui. Glu glu glu glu, aí tu começa a boiar. Né? Diz, bom, deve ter algum irmão perto. Aí os irmãos estão indo embora para almoçar ou para... Eles não vão ouvir o meu grito. Mas o salva-vidas vai ouvir minha mão. Aí tu olha assim, ele acabou de tirar a bandeirinha e está indo embora almoçar também. Bom, o mar, eu e Jesus. Alguns que são bons nadadores. Bom, a corrente estava entrando, estava saindo, né? Não vou voltar para a praia direto, que não dá, então vou pegar uma diagonal. Sempre mando com a diagonal, vamos nadar na diagonal. É, vou sair lá em Torres, Santa Catarina, né? Entrei em Quintão, vou sair em Torres, mas vou sair. Graças a Deus, alguns conseguem realmente. Mas é mais ou menos isso que a gente tem que ter. Eu estou no mar, não tenho nenhum porto, só Jesus. E quando nos sentimos assim, o Espírito Santo vem não só com uma boia, mas ele vem com um barquinho, sobe, tem toalha seca, tem roupa nova, tem alegria, tem um café com leite, um toddy bem quentinho para nos trazer de novo. Segunda coisa, ser humilde. Primeira coisa para andar cheio do Espírito Santo é necessidade, desejo ardente de vida. Ou tu me enche, ou tu me leva. Não tem outra opção. Segunda coisa, eu não sou nada. Então, versículo 3 disse, vai e pede emprestado as vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas, vasilhas. Olha só que trocadilho, né? Vasilhas, vasilhas. Não poucas. O Espírito Santo, até a nossa irmã estava ministrando e orando sobre isso, acho que foi, ou foi o Vitor que orou, alguém orou sobre isso, para nós sermos do Senhor totalmente nessa noite. O Espírito Santo quer encher toda área de nossa vida. Ou eu apresento toda a minha vida, ou eu vou ter vasilhas vazias na minha vida. Terceiro princípio, vem com tudo para Jesus. Vem com todas as vasilhas. Ah, mas aquela ali, aquela pequenininha, eu acho que eu dou conta. Traz a vasilha, traga a sua vasilha. Alguém já ouviu isso? Lá em casa passa um cara do picolé e diz assim, picolé, sorvete, traga a sua vasilha. O Espírito Santo diz assim, traz tudo. Ah, mas a minha vasilha, ela não é, é de plástico. A vasilha do irmão ali é de porcelana, tem até tampa. A minha é de plástico, daqueles de 1,99. Não, traz. Traz. As mulheres, elas têm um lugar na casa, as que são casadas pode ser que concordem comigo. Existe um lugar secreto na cozinha onde existem muitas vasilhas, certo, irmãs? Muitas delas sem tampa. Que nós, maridos, procuramos encaixar. Mas há um lugar secreto onde vocês guardam as vasilhas. Eu tenho certeza. Abre esse lugar da tua vida, aquele lugar que só tu conhece, aquele lugar secreto, traz as vasilhas, traz tudo, traz, percorre os cantos da tua vida, ali tem uma vasilha, aqui tem outra vasilha, Senhor, está tudo aqui. Terceiro ponto, traz tudo, deixa o Espírito Santo encher toda a tua vida. Sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com essa mulher aqui? Vai ficar cheio. Cheio. Tem uma vasilha que a gente guarda um pouquinho. Outras vasilhas também, né? Mas a gente guarda a vasilha do sonho. Meus sonhos. É uma vasilha que às vezes a gente guarda escondidinho lá. Uma vez quando somos casados, nós compartilhamos com a nossa esposa. E nós temos filhos, os nossos filhos conhecem os nossos sonhos. Mas às vezes alguns irmãos conhecem essa vasilha. Nossos sonhos. Quero dizer para ti, traz essa vasilha. Os filhos vão profetizar, os jovens vão ter visões, os velhos vão sonhar. Deixa o Espírito Santo fazer essa revolução na tua vida. Traz toda a vasilha. Olhando para umas irmãs novinhas aqui, uns rapazes novinhos que vão casar no Senhor. Pega a vasilha do casamento e traz a vasilha do casamento. Traz a vasilha do emprego. Traz a vasilha, aquela que está no sótão, escondida, que tu tem vergonha, porque é muito pequenininha. Traz tudo. Esse é o terceiro princípio, que parece tudo com o primeiro. Todos eles estão ligados ao primeiro. Necessidade ardente, eu vou ser humilde. Necessidade ardente, eu vou trazer todas as vasilhas. Entra com tudo para Deus. Versículo 4, então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Outro princípio é a obediência. A palavra diz que nós éramos filhos da desobediência. Ser obediente hoje é uma coisa, para muitos adolescentes, que não estão no reino, uma coisa normal. Um questionamento constante de pais também que questionam constantemente as coisas porque não são obedientes a não ser os seus próprios desejos. E as pessoas são entregues a esses desejos e a esses desejos que elas obedecem. Fazem a vontade da carne e dos seus pensamentos, diz a palavra. Mas os discípulos que querem ser cheios de Deus desejam ardentemente Deus. Se humilham diante de Deus e trazem todas as suas áreas, as vidas de cada um diante do Senhor, eles são obedientes. Esse profeta deu uma ordem e essa mulher cumpriu certa a ordem. Ela não questionou. Ser obediente e não questionar as coisas de Deus, a palavra de Deus, me faça cheio do Espírito Santo. Jesus nunca questionou a palavra de Deus. E Jesus tinha uma vontade. Nós sabemos o texto. Ele diz assim, Senhor, não a minha vontade. A tua. Deus não vai tirar a tua vontade. Nem adianta orar. Algumas coisas Deus tira realmente a vontade para algumas coisas. Mas a tua vontade de decidir, essa vai contigo até tu deitar ou ser tomada. Se foi com Jesus, não tem outra coisa para ser conosco. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Depois, se vocês tiverem tempo, vocês vão ver que Jesus cumpriu todos esses itens. A palavra diz que Jesus, profeticamente diz que Jesus disse, eis aqui estou, para cumprir, ó Deus, tua vontade. A minha vida está escrita no rolo. Ele diz muitas vezes, eu não vim fazer a minha vontade. Ele veio com tudo, ele sempre andava cheio de Deus. Ele se humilhava. Se humilhou a ponto de morrer na cruz, para que nós tivéssemos vida. E foi obediente, até a morte. Queridos, obediência. Uma igreja obediente é uma igreja cheia do poder de Deus. Como é que está a nossa obediência? Vocês repararam que eu falei como é que está a nossa. Ó, o dedinho vem. Como diz meu amado irmão, né? Tem um dedinho para lá e tem três para cá. Ó. Como é que está a nossa obediência? Aos princípios de Deus. que vai acontecer. O versículo 4 fala que tu vai ter que começar a repartir, vai pôr a parte, a cheia, porque vai encher aquela área, vai encher e vai começar. O versículo 5 diz: ele partiu e ela fechou a porta sobre si e os seus filhos, e esses lhe chegavam as vasilhas e elas a enchiam. Duas coisas aqui, e não quero me demorar muito. Duas coisas. Sobre si e seus filhos. Uma igreja cheia do Espírito Santo começa com casas cheias do Espírito Santo. Vou repetir. Uma igreja cheia do Espírito Santo começa, se manifesta nas casas cheias do Espírito Santo. Filhos obedientes, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres obedientes a Deus, nas suas casas, cheios do Espírito Santo. Vai haver uma manifestação de glória. Pode escrever. A Bíblia está dizendo isso. Ela e os filhos, a autoridade obedecendo e fechando a porta contra o mal e ministrando sobre os filhos. Outro item importante, queridos, estou anotando aí. Esse é o quinto item, né? Fé. E ela as enchia. Vamos nos colocar no lugar da mulher, né? Fechou a porta, olha, pega todas as vasilhas. Chegou lá, vasilha, vasilha, eu quero vasilha. Para quê? Eu vou encher de azeite. Aí o vizinho, sempre que é bem informado, né, diz assim: só um pouquinho. Tu estava com uma dívida, tu tem uma botija de azeite, me falasse ontem de noite chorando que só tinha uma botija pequenininha de azeite, tu vai encher de quê? O profeta veio e te deixou azeite aqui? Não. Tudo bem, toma a vasilha. O profeta faz assim, fecha, pega os teus filhos. Olha como a família é importante, queridos. Por que que ela tinha que pegar os filhos? Eles participariam do resgate. O teu filho vai participar do resgate de vocês, Edno. Ela, como autoridade, podia ficar tranquila. Mas Deus quer o filho. Ah, meu filho está longe de Deus, meu filho está numa situação assim. Eu quero dizer que se tu fechar a porta e ministrar ao Senhor e cheio do Espírito Santo, pode contar os dias. Alguns vão vir meio quebrados, infelizmente. A gente vai dizer assim: eu avisei. Mas a gente, eu tenho certeza que vocês vão fazer que nem o pai da parábola. Vem quebrado mesmo. Vem fedorento mesmo. Mas vem. Estou com saudade tua. Deus está com saudade dos nossos filhos que não estão com o Senhor. Nós podemos dizer: Deus, em curto tempo. Tu está com saudade, eu também, em curto tempo, Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai encurtar o tempo. Porque Deus quer. E essa mulher começa a derramar da vasilha dela para outras vasilhas. E eu fico imaginando que ela pegou a primeira assim, olhou para a vasilha vazia, olhou para a vasilha que estava na mão dela. Eu acho que essa aqui vai encher. Encheu, aí balançou assim, tem mais um pouco. A Bíblia não diz a quantidade que tinha, nem o peso, mas ela botou mais um pouco. Essa vasilha aqui é grande, lá se vai todo o meu óleo. Virou, né, encheu, fez assim, aquela também é grande. Mas tem mais um pouco. E ela foi indo. Quando a gente começa a andar em fé, queridos, o resto parece que nem, olha o que eu vou dizer, tá? Parece que nem precisa de fé, porque a vasilha vai funcionando, vai enchendo. Tu diz: meu Deus, bota a vasilha, pode botar, como é que tu sabe? Eu sei, bota que vai encher. E a fé vai se manifestando e todas as vasilhas vão ser cheias. Tudo o que for preciso. Por que que parou, queridos? Porque não era mais preciso. E nós somos necessitados, então Deus vai encher até a volta de Jesus. Quando não vamos mais ser cheios do Espírito Santo dessa forma aqui na terra? Quando estivermos com Jesus. Mas enquanto nós estamos com Ele, nós somos necessitados. Nós somos vasilhas de Deus, necessitadas do Espírito. E Deus vai encher, porque Ele disse na sua palavra. Não nesse texto que nós estamos fazendo juntos aqui, um pensamento junto com o Espírito Santo, mas Jesus falou sobre a promessa de Deus. Ah, mas isso aí é uma consideração sobre um texto do Antigo Testamento. Então, querido, pega lá no Novo Testamento e vê as promessas, pega no Velho e vê as promessas do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, servos, e diz assim, até os menores daquela época, os escravos, até sobre os escravos, eu vou derramar. Eu era escravo do diabo, e Deus derramou o Espírito Santo sobre mim, e me tornei escravo de Jesus. Amém, amados? Olhando daqui, vocês não podem ver, mas eu estou vendo várias vasilhas aqui. Cada uma especial para Deus. Cada uma vai para um determinado armário, determinado lugar, e ali vai se derramar. E se derramar. Ah, Deus é bom. Aleluia. Finalmente, queridos, versículo 6. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos. Chegue-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai e vende o azeite, e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Depois da fé, alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, tem que ser cheio do Espírito Santo com um propósito. Para se dar. Vai e vende. Aquele óleo, aquele azeite foi vendido para salvar uma dívida. Aquele óleo, aquele azeite, aquelas vasilhas, ela deve ter pago as vasilhas para os vizinhos, certamente, já tinha recurso para fazer isso. Aquele óleo, ou então ela derramou aquele óleo das vasilhas, de repente os vizinhos compraram, não sei. O fato é que o óleo foi vendido, saiu da casa dela e alcançou outras casas, onde serviu de alimentação para outras casas, onde serviu de recurso para outras casas, onde ungiu outras pessoas, onde fez, a palavra fala que o óleo às vezes formoseia o rosto, onde ficou cheio de alegria. O último item de uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo é uma igreja que se dá para os irmãos e para os incrédulos. Eu posso cumprir todos os outros itens, desejar ardentemente Deus. Senhor, eu preciso de Ti, eu não tenho conversa, eu me humilho. Senhor, eu tenho fé, eu sou obediente. Mas se eu não cumprir esse item de se dar, eu te digo uma coisa, o teu óleo vai entrar num processo que a gente chama na química de rancinação. Ele vai oxidar. E não vai mais ter cheiro bom. E vai estagnar. E para nada mais presta senão lançado fora a tua vida. Ser pisado pelos homens. O último item é tão importante quanto o primeiro. Por quê? Porque Deus desejava ardentemente estar conosco. E deu o Filho dele. Fecha. Deus desejava ardentemente estar conosco. E deu o Filho dele. Deus deseja estar ardentemente conosco. E já nos deu o Espírito Santo. Nós vamos orar agora. Eu não sei qual é os itens que tu marcou xizinho ali. Eu marquei em todos. Preciso esse, preciso esse, preciso esse. Tracei uma linha assim, ó. Mas eu sei que o meu Deus é misericordioso. 1 João 8 e 9 disse, se eu digo que eu não tenho pecado, eu faço Deus mentiroso. Mas João 1 e 9 disse, se eu confessar os meus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar meus pecados e me purificar de toda a injustiça. Deus tem prazer na sua igreja. a noiva do seu filho. O pai está empenhado em preparar a noiva para Jesus. Nessa noite eu quero orar contigo. Nós vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. E vamos colocar Deus como o mais importante de novo na nossa vida. Como aquele desejo de um pote de água no deserto. A palavra diz que como pelicano no deserto eu te desejo, Senhor. Como suspira a corça pela corrente das águas. Assim eu suspiro por ti. A corça sem água, ela morre. Os animais morrem sem água. As plantas morrem sem água. Não há vida sem água. Nessa noite, Pai, nós te desejamos, nós queremos pedir perdão, Senhor, por quantas vezes nós temos feito ao contrário dessa mulher que nos ensina hoje, pelo teu Espírito Santo. Mas nós temos feito ao contrário, nós queremos pedir perdão. Nós queremos te desejar, Senhor. Nós queremos nos humilhar, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ser obedientes. Nós queremos, Senhor, ter fé. E nós queremos, Senhor Jesus, repartir a graça e a unção que é Jesus com os outros. Queremos ser uma igreja aqui em Porto Alegre, Senhor. Uma parte da tua igreja que se reúne nessa cidade com um ardente coração, Senhor. Fervorosos, Pai. Fervorosos em nossas casas, em nossos trabalhos. Pai, no encontro da igreja, sermos fervorosos, prontos para ministrar a Ti e aos irmãos, humildes, Senhor, cheios de fé. Nessa noite, Senhor, nós renovamos nossa vida contigo. Eu digo por mim, Senhor, digo pelos meus irmãos também, eu tenho certeza. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Precisamos de Ti desesperadamente, Deus. Senão nós morremos. Senão nós morremos. Senhor, não há outro interesse maior na nossa vida. Nós temos interesses, temos necessidades. Mas nós queremos centrar no maior interesse da nossa vida, que é o Teu Filho. É a Tua pessoa, Pai. É a vida do Espírito. Nessa noite nós pedimos perdão por desobedecer o Espírito Santo muitas vezes e entristecê-lo. Não queremos te entristecer, Espírito Santo. Nós queremos te alegrar. Oh, Pai, não queremos te desprezar, Espírito Santo. Queremos te alegrar, Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Se tu acha que precisa vir aqui na frente para dizer para o Senhor isso, eu quero, junto com os irmãos, orar contigo. Se tem alguém que precisa disso. Às vezes nós precisamos de um posicionamento físico, de ir a algum lugar. Às vezes não precisamos. Mas se o Espírito Santo está falando contigo, vem aqui na frente. Ou então te ajoelha, ou fica de pé. Mas eu quero te convidar, esses que precisam, vem aqui na frente. Dessa atitude de vir na frente. Nós vamos orar juntos, junto contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor Jesus. Senhor, eu já estou aqui na frente, eu quero dizer que sou o primeiro, sou o necessitado, Senhor. Pai, nós queremos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo, cheia de fervor, Senhor, cheia de amor por Jesus, Senhor, cheia de amor pelos perdidos, onde os dons se manifestam para a Tua glória. Uma congregação humilde, Senhor, que sabe que Tu é o Senhor, que Tu é que reina, que Tu é que recebe glória, que Tu é que recebe louvor, Senhor, que Tu és toda a nossa necessidade. Nós queremos, Pai amado, em nome de Jesus, declarar nessa noite que nós dependemos e queremos de Ti, Senhor, a vida que Tu tens, Senhor, essa manifestação do Espírito Santo sobre nossas vidas, Senhor. Nós não queremos ficar mais acomodados, não queremos ficar com gotas de óleo, mas queremos a unção do Espírito Santo cheia na nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos isso, Senhor. a unção do Espírito Santo enchendo nossa vida, transformando aquilo que ainda está enterrado, Senhor, libertando, liberando nossas vidas, Senhor, de coisas que sabemos, Senhor, que tem estrancado, Senhor, que tem, não tem deixado a manifestação do Espírito, Senhor, se mover, Senhor. Oh, Pai, nessa noite nós clamamos por Ti, Senhor, o desejo, esse desejo insaciável da Tua presença, da manifestação Tua, Senhor. Oh, Pai, toda mentira do diabo, Senhor, dizendo que esse desejo não é legítimo ou que não vem de Deus, nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Toda atitude contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Desejo ardente, Pai. Nós ministramos, Senhor Jesus, aleluia, Pai, sobre nossos irmãos, Senhor. Continua ministrando, Espírito Santo, esse desejo ardente, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, baracanarara, bala, bala, bala, bala. Nome de Jesus, Senhor, desejo ardente de Ti, Senhor. Existem algumas pessoas aqui que estão sentadas, elas estão com um tremendo peso. Estão sentindo um peso assim como muito grande. Quero dizer para ti que não é do Espírito esse peso. O Senhor quer que tu ande por as ruas da tua cidade, onde Ele te levar. Leve. O fardo dEle é leve. Mas é fardo, é jugo, é suave, mas é jugo, é leve, mas é fardo. Tu vai te levantar, depois desse dia, com o poder do Espírito Santo na tua vida. E Deus vai manifestar a vida do Filho na tua vida. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nesse final de encontro. Nós aqui na frente, os irmãos ali ajoelhados, os irmãos sentados, os irmãos de pé. Nós clamamos por Ti, Pai. Somos gratos pela Tua visitação, Senhor, nessa noite em especial, falando do Espírito Santo. Mas nós queremos a Ti, Pai. Um desejo, esse desejo por Ti, Senhor. Aumente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.